é tirar uma onda, é me divertir. Curtindo um break, curtindo um rap, eu sempre fui black. Desde moleque, meio dia estou saindo para ver o sol. De ponta a ponta, assim tô a pampa. Liberdade de verdade, som de negrão. Eu quero é curtição. O som brilha e a gente quer a alegria. O olhar vai mais além do que se vê também. Vou seguindo meu caminho com fé e energia. Ele de nauzinho humano da periferia. Sangue bom considerado pela rapaziada. Aqui nascido e crescido na quebrada. Minha arma é minha ideia e minha humildade. Assim eu vivo há 29 anos de idade. Um dia se promete, pode acreditar. Eu tô sentindo que hoje vira, você vai gostar. Tem uma serva bem gelada e uma carne na brasa. Logo mais eu vou curtir a noitada. No rádio tá rolando fundo de quintal. Samba do morro, todo mundo aqui tem moral. Minha liberdade é minha quebrada e tal. Eu tô aqui, a hora essa chega mais. Vamos nessa então. Liberdade, liberdade, liberdade. De verdade, é bom pra lembrar o velho roller. Então, o clima hoje é festa, é curtição. Vamos que vamos então, vamos nessa irmão. A molecada bem a pampa da alucinação. Sou uma mensagem positiva, nova geração. Todo mundo sossegado, sem confusão. N de Naldinho é palavra de irmão. Sou da periferia, você já ouviu falar. Pergunte a quem conhece, eu ando em todo lugar. A minha humildade faz a minha liberdade. De verdade aqui, ou em outra cidade. Vou curtindo um break, curtindo um rap. Eu sempre fui black, desde moleque. Minha liberdade é minha quebrada e tal. Eu tô aqui, a hora é essa, chega mais, vamos nessa então. Liberdade, liberdade, liberdade. De verdade, liberdade, liberdade, liberdade.